amar é mais que musicais canções de amor. Amar, sei lá, é mal que dá, que dói sem dor. É vermos um olhar que prende o nosso olhar e muito mais. Ter algo para dizer, tentar mas não saber e muito mais. Muito mais. É um segredo que a gente tem, como um brinquedo de mais ninguém. Sonhando medo, somos iguais e muito, muito mais. E muito, muito mais.